Procuram no mapa, mas sei que eles não me acharam. Contaram pra mim o que os santos não contaram. Beberam do meu copo e jogaram o resto no ralo. Eu ralei pra caralho, não foi fácil como falo. Na esquina da minha rua tem um bar. Eu não precisava ter ódio do estabelecimento. Eu sei até o que vocês vão perguntar. Não tomei ódio da cachaça, só te vi meu pai bebendo. Com 15 eu sucumbi pro vício. Igual a ele, o que mata nós dois é levar droga de refúgio. Existe saudade no fundo do copo dele. Na ponta do meu cigarro tem angústias do mundo. Posso ser trouxa como falo, mas a saudade de casa é o que move minha vontade. É, eu vou trabalhar dobrado enquanto minha mãe não tiver grana e precisar do magistrado. Mas que linhas ao vento, meu cabelo mostra minha condição. Como a mim troca de cor representa a depressão. Representa o ódio e a minha vontade de mudar. A fé de me transformar. Sou só um servo. Reflexos de uma vida noturna. Compor minhas letras, acalmar meu lado cego. Elas são minha sessão de acupuntura. Que as agulhas são minhas lágrimas. Que furam cada verso, cada gesto e cada sexo. Que eu fiz com a minha insônia. Me tornou mais lunático. Que vi que a sina era sofrer. A solidão abençoou minha paciência. Acabou com meu orgulho e com a vontade de morrer. Eu precisei do choque, fui eletrocutado. Eu perdi minha mina, eu fui pra outro estado. Eu me casei com rap, meus irmãos me abraçaram. Só o Malak e o Slim vão ter a chave do meu carro. Eu vivo poetas no topo. Agora cês acham até que eu sou famoso. Quem me conhece sabe, não lavo pra tudo almoço. Eu continuo desleixado, mas eu não largo esse osso. Quero viver de rima, se pra pagar minhas contas. Viaja pro Nordeste, lá o mar não tem onda. Morar no alto da Boa Vista é muito pro meu sonho. Essa não tem punchline, o react é por tua conta. Mas que linhas ao vento, meu cabelo mostra minha condição. Como a mim troca de cor representa a depressão. Representa o ódio e a minha vontade de mudar. A fé de me transformar. Sou só um servo. Mas que linhas ao vento, meu cabelo mostra minha condição. Como a mim troca de cor representa a depressão. Representa o ódio e a minha vontade de mudar. A fé de me transformar. Sou só um servo.